Olá, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério. A gente vai dar sequência à leitura do livro Mães em Oração, da editora Thomas Nelson, autora Isis Regina. E o capítulo de hoje diz assim: onde foi que eu errei? Há situações que enfrentamos na vida em que essa é a pergunta que fazemos a nós mesmas. Passamos o tempo todo tentando fazer as coisas da melhor forma possível, principalmente no que diz respeito aos filhos. Até parece que o filho vem com um manual de instrução. Que decepção quando acontece algum fato totalmente contrário a tudo aquilo que ensinamos. Muitas vezes, nesse momento, começamos a nos culpar, acreditando que não conseguimos atingir o objetivo de passar os melhores valores. De fato, é sempre bom fazer uma análise de nossas atitudes e ver se estamos errando em alguma coisa. Se precisamos melhorar em alguma situação, sempre buscando a orientação de Deus para agir da maneira certa e no momento certo. Afinal, nós, mães, não somos perfeitas. Por vezes, podemos estar agindo de uma forma que não seja adequada para aquela situação. No entanto, ficar se questionando e se culpando por algo que já aconteceu, que não pode mais voltar atrás, somente fará com que a sua fé esfrie ou mesmo desapareça. Se erramos em algum momento da criação e da educação de nossos filhos, isso não importa. O que vale é termos a sabedoria de fazer do limão uma limonada, ou seja, buscar reverter a situação por meio da oração e de atitudes dirigidas a Deus. Chega um momento na vida em que os filhos querem tomar as próprias decisões, mas aquilo que ensinamos para eles, desde pequeno, está ali, bem guardado. É no momento em que as coisas parecem não ter mais saída, serão nossos ensinamentos que tiveram em casa que eles irão encontrar refúgio. Nessa hora, Deus fará com que as sementes que foram plantadas floresçam. Não podemos perder tempo com perguntas e questionamento. Se as coisas não acontecem como planejamos, devemos seguir e perseverar, sempre direcionadas pela bússola da fé. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Salmos 37:5. Apenas creia. Amém? Bom dia e até amanhã.